Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Essa edição de número 468 do programa Expresso, nesse sábado 23 de junho. O primeiro convidado de hoje, a gente vai dar sequência naquela série de entrevistas que estamos fazendo com os vereadores aqui de Guaranésia. O primeiro convidado de hoje é meu amigo do grande estilo, Luiz Alberto Silva de Souza. Tudo bem, Du? Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes do programa Expresso, da Pássaro, da LFM. Paz a todos, satisfação imensa mais uma vez estar aqui no seu programa e desde já agradecendo pelo convite. Prazer é todo nosso. Só para dar uma explicação aqui pro nosso ouvinte, né? A gente tá fazendo pela ordem de votação e hoje seria o doutor Donizete, né? O doutor Donizete surgiu um imprevisto, aí ele pediu pra gente trocar, então o doutor Donizete virá na próxima semana e gentilmente o Du de pronto já aceitou o convite para estar aqui hoje, então obrigado. Eu que agradeço. Só esperei um pouquinho, queria ter falado para você questão da faculdade mas no outro dia já graças a Deus eu tô aqui, passamos em todas lá, mais um semestre vencido, né? Mais um semestre, é isso daí. E a política, tá vencendo? Cada dia um aprendizado novo, vencendo muitos obstáculos. Como é que tá na política, Du? Graças a Deus, Antônio Cláudio, a gente tá aprendendo a cada dia, né? E buscando ser melhor a cada dia que passa, através de trabalho mesmo, né? De conseguir efetuar um bom contato com o executivo. Uma coisa que eu até falo, né? É acerca do vereador, até uma dica que eu deixo, né? Que é bom para a população saber. Eu acho que uma maneira muito boa de você analisar um vereador, se você quer saber se seu vereador realmente está engajado, converse com secretários. Tem os secretários de saúde, secretário de esporte, secretário de meio ambiente. Eu acho que um jeito muito bom, às vezes, que nem até ouvi o Felipe falando na entrevista dele, que a gente faz muito serviço que não aparece. Eu por exemplo, eu não tenho muito marketing também, sabe? Pessoal. Eu tenho dificuldade, na verdade. Eu levo dura de muita gente, mas muita gente por causa disso. Por não fazer um marketing tão bem feito quanto outros vereadores fazem. Então, eu falo muito isso. Você quer saber se um vereador está realmente engajado? Converso, né? Normalmente, todo mundo conhece o secretário está nos bairros, tá? Então, quer dizer, é um jeito bom, os diretores, assim, eles vão saber falar, analisar, ó, tá o vereador. Por quê? Porque o que a gente consegue é muito, tem várias coisas que a gente conversa direto com o Laércio, mas vamos ser sinceros, na maioria delas, pra gente resolver mesmo, é na secretaria. A gente, pra chegar até o Laércio, é porque não conseguiu ainda resolver ali, ou pra buscar uma outra alternativa, né, para um determinado problema. Mas eu acho que um caminho bom para a população saber acerca do vereador que ela elegeu, que ela votou, ou de todos eles em si, né, querer saber é conversar com os secretários, com as pessoas que estão diretamente ligadas ao trabalho executivo mesmo, quem executa o serviço. Eu acho que é muito bom. Se a gente for conversar com os secretários aqui de Guaranésia, o que eles dirão do grande estilo? Eu tenho uma vantagem e uma desvantagem, eu penso. Eu não tenho nenhum familiar político, não tem ninguém na minha família, nunca. A primeira vez que eu envolvi com política na minha vida foi para se candidatar. Eu nunca tinha envolvimento nenhum com política. Era nem eu, nem minha família, nem as pessoas próximas. Minhas. Não conhecia mesmo? Não conhecia mesmo. Então, eu acho que nessa parte, sabe assim, você demora um pouco mais para entender. A primeira vez que eu entrei nos gabinetes da prefeitura foi como vereador. Até então eu nunca tinha entrado. Então, eu acho que eu demoro um pouco mais, sabe, para assimilar as coisas nesse quesito. Entendi. Em relação a o andamento do poder saber público. Como funciona, isso, né? Exatamente. Leandros da política. Por outro lado, eu tenho uma vida, eu falo com muita clareza isso, eu tenho uma vida dedicada ao fato social. Eu digo assim, né? Às vezes a pessoa pergunta se eu tenho algum projeto social, alguma coisa, eu falo que minha vida é um projeto social, sabe? É, quem tá do meu lado pode concluir isso, que eu sou muito envolvido nessas questões sociais, sabe? Então, eu saio muito na frente nessa questão. Só que nem eu disse, em contrapartida, no setor público eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo a lidar. Então, eu acho que eu tenho uma... Eu acho que eles vão falar exatamente, mais ou menos, desse lado. Sabe assim, que eu sou muito engajado na coisa, sabe? Nós vamos pegar para fazer. Então, vamos. E eu tenho, sabe, tem alguns exemplos de projetos que a gente fez, por exemplo, que se você for procurar na Câmara, você não vai ver nada meu registrado lá. Entendi. Você não tem nada, tem um papel, não tem nem, sabe, tipo assim, tem algum, por exemplo, você pegar o projeto do Mais Genética, se você for lá na prefeitura ou buscar, eu quero saber aqui, dá os papéis aí que vão dizer que o Du fez alguma coisa, não tem um papel, por quê? Que nem eu falei, por essas questões. Por outro lado, eu que apresentei, eu peguei o projeto, apresentei para um, apresentei para outro, veio o Osmar Siriaca, ajuda muito nesse projeto também, que é outro vereador, o Narciso, o Mindua, que são a base ali do deputado nosso ali, que é o mentor, vamos dizer assim, desse projeto. Então, quer dizer, eu tive em todas as reuniões, sabe, ontem mesmo estive falando com o secretário estive falando com o secretário de meio ambiente, que o pessoal tá pedindo SEMA em determinado lugar para ligar pro Leandrinho, quer dizer, eu faço muito essa... Faz o meio de campo, isso, ali, mas não aparece. Isso, mas na questão de projeto... Então, na questão de projeto, eu acabo aparecendo menos, mas eu também não me preocupo muito com isso, por quê? Porque você vai aprendendo o modo como fazer. Você vai aprendendo. Então, para resumir mais ou menos a sua pergunta, eu acho isso. Vocês vão dizer que nessa questão de projeto elaborado em si, eu acho que eu deixo a desejar. Mas na ação, que é o que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, eu tenho certeza que todos eles vão falar o quanto eu sou presente nessa questão. Mas isso é o que a gente mais precisa hoje, né, Du? A gente tem um Brasil que tem bons oradores aí na política, um pessoal bom de oratória, fala bem pra caramba, mas na hora da ação pouco faz. Acho que o grande mal do Brasil talvez seja isso, né? A gente tem gente que fala bonito pra caramba, mas pra fazer, meu amigo, são muito poucos. Né? Infelizmente... É o mal do Brasil, né? Exatamente, eu ouvi uma vez uma pessoa dizer, é meio assustador, eu parei pra pensar, ele falou que se o Hitler fosse candidato aqui no Brasil, ele ganhava disparado, porque... exatamente, só que eu tenho também essa esperança também de que tá mudando isso, né? Tá mudando, o pessoal tá começando a olhar mais isso mesmo, olhar, não quero saber o que você tá falando, não. Eu quero saber o que você tá fazendo, o que você fez, eu quero saber isso. Então, eu mesmo, até antes de entrar no meio político, eu falava, o meu discurso era o teu hoje, falava assim, não, falar não adianta, falar não resolve, só tem que fazer. Então, quer dizer, se eu entrasse muito preocupado em falar e fazendo pouco, eu ia estar indo contra a minha ideologia. E isso é o que eu não troco, não vendo. Meus valores são meus valores, eu não troco a minha ideia. Eu afundo no barco ali, mas minhas ideias vai. Eu tenho percebido que todos os vereadores que vieram até agora falaram muito dessa facilidade que tem em conversar com o executivo, conversar com o Laércio. Sim. É fácil mesmo assim, conversar com o prefeito na cidade? É de boa, você vai lá, faz uma reclamação, ele já resolve o problema? Ou você já ouviu algum não do prefeito? Já ouvi vários não, já. Mas porque você pediu algo absurdo? Não, assim, porque nem tudo, como eu disse, nem tudo dá pra você resolver do jeito que a gente quer, ou do jeito que quem solicita quer. Você sabe muito bem disso. O poder público, eu gosto também de fazer umas comparações, o poder público, até a nível do pessoal ter uma ideia melhor, é quase que o contrário do poder, as leis, né, do poder público, é quase o contrário das leis civis, né, pra gente. Por quê? Pra gente, a lei, você pode fazer tudo aquilo que a lei, que não tem uma lei específica dizendo que você não pode fazer, entendeu? Você pode fazer o que der na tua telha, é claro, você tem que arcar isso, com isso. Você pode fazer tudo, a não ser que tenha uma lei falando que você não pode fazer. Sim. Se eu vim aqui pegar o teu telefone aqui e sair correndo, aí vai ter uma lei falando que eu não posso pegar o que não é meu lá, né? Sim. Então, quer dizer, eu vou, entendeu? Sim. Só pra ficar mais claro. Isso. Aí, o poder privado, você só pode fazer o que tá na lei, entendeu? É meio que o contrário. Então, quer dizer, tudo que você vai fazer no poder público, você tem que analisar, se não tiver uma lei, você não pode fazer aquilo lá, você tem que ser respaldado por alguma coisa para poder fazer. Então, pra gente ter ser civil, então a gente tá acostumado com a outra lei, entendeu? Então a gente esbarra muito. Andar pelos dois ali, né? Isso, a gente esbarra muito nesse quesito. Só que em relação ao Laércio que você perguntou, o que ele pode fazer, ele faz. O que tá dentro da lei, o que, sabe, o que tem orçamento, o que tá dentro da programação, ele faz. Ele faz. Então, assim, ele não mede esforços pra fazer, não. E o contato realmente é muito fácil, sabe? Assim, ele é muito aberto às conversas com todos os vereadores, com os munícipes. Então, eu acho que é muito fácil. Ele gosta de ouvir o Laércio, ele tem essa vantagem. Eu lembro que logo quando ele entrou, quando ele ganhou, a primeira conversa que eu tive com ele, ainda no primeiro meio antes dele, ele já veio perguntando: do que você acha nessa área aqui, o que você acha aqui, você acha que tal pessoa, estão falando de tal pessoa para entrar fazendo aqui, então quer dizer, eu acho que isso é uma vantagem muito grande dele. Sim. como você disse, né, os políticos são muito bons de oratória, né, então eu acho que tinha que ter uns cursos de escutatória pros políticos também, porque muito político não gosta de escutar. Só, não escuta, né? Eles gostam muito de falar. Mas eu vou falando em escutar, vamos emendar já a pergunta aqui, o que você tem mais escutado da população? O que a população tem levado para você de demanda? Quais são as reclamações que surgem para você, Edu? O pessoal procura você? E quando procura você, o que é? Por exemplo, aqui no programa já te adianto, é questão de saúde, sempre é saúde, e sempre. Faz... O programa tem 8 anos e há 8 anos é a mesma questão. Sim. Saúde, tá faltando remédio, tá faltando médico. Hoje, o que é pra você? O que a pessoa te procura? Então, essa questão da saúde vem melhorado a cada dia aqui. Cada dia que passa, que nem eu falo, quando nós entramos no olho do furacão, eu digo, nessa questão de saúde. Com coisas assim que eu digo, né, que era que urgentíssimas pra se fazer. E eu acho que vai melhorando a cada dia. Eu por conta de, particularmente por conta de eu ser muito ligado à área de esportes, eu acho que eu tenho, sabe, eu converso muito em relação a isso, com o pessoal do esporte. Então, eles tudo, vocês sempre me ligam, os meninos não ligam aqui, eu tô ligando aqui, eu tô ligando. Então, eu acho que no mais é isso, mas por conta, né, do meu movimento maior. Com a pessoa, né, do esporte. Isso, mas com, no esporte, o que é então a grande. O que precisa melhorar? O que tá parado? Como você vê, como você enxerga o esporte guaraniano? Na verdade, eu acho que eles. O que chega a mim na questão de esporte é questão de reclamações, que é pouco. Eu digo assim, é solicitação mesmo. Ah, tem um time aqui que quer entrar no campeonato ali, o outro time aqui quer jogar isso aqui, quer usar o pole um dia pra fazer isso, quer pra fazer aquilo outro, que nem agora a gente tem a segunda etapa do Geng, né? A primeira etapa, deixa eu até... Você acompanhou todos os jogos? Então, é isso que eu digo. Eu tava no dia da solicitação no ano passado. Nós estávamos em Cássia. Primeiro dia que teve a conversa com o Reinaldo, eu tava no dia lá que falou, como é que faz pra levar pra Guaranese? E eu saí do Geng às 3 horas da tarde, no sábado, na hora que a menina responsável que veio de BH, que ficou uma semana, fechou a última caixa. Na sala que Guaranese cedeu pra ela. Na hora que ela fechou a última caixa, falou assim, acabou. Eu saí da sala dela no sábado, depois que acabou todos os jogos. Acompanhou todos os jogos, então, semana dizer, toda. Começou na segunda? Semana começou. Toda. E eu acompanhei todo o processo até o último. E venho parabenizar muito demais a Secretaria de Esporte, em nome do Paulo Marcos e do Bombril, na Secretaria de Educação, em nome do Willis, as outras secretarias também que engajaram, né, pra que se pudesse ser feito os jogos da forma como foi. Eu lembro que eu recebi até uma responsabilidade muito grande, o Antônio Cláudio, que na última viagem que a gente fez, no ano passado, no Geng, eu senti muito a falta de uma alimentação pros meninos, sabe? Tipo assim, a gente daqui, a gente levava os lanches, as outras escolas chegavam com lanche, e quer dizer, tinha dia que nós saía daqui 5:30 da manhã e chegava 7 horas da noite. Então, quer dizer, pra nós passar, eu digo, não é assim, né, que nós estamos comendo mesmo jeito, pra gente passar o dia inteiro com pão, né, e ainda disputando jogos, você sabe que a adrenalina vai lá em cima, é complicado. Então, no primeiro discurso que eu fiz da Câmara, eu discursei acerca disso, eu falei assim, não, ó, no Geng, nos jogos, nós temos que brigar aqui pra cidade que for ter a responsabilidade de dar no mínimo um almoço pros meninos, né, porque não é legal isso aqui, discursei isso, vai dizer, acabou que a responsabilidade caiu no meu colo, vamos dizer assim. Se vira agora. Tipo assim, porque nós pegamos, né, o Geng pra realização, então a primeira briga foi essa, falei, não, nós temos que dar alimentação pros atletas que vêm de fora, e tem que dar um jeito nisso. E aí começamos, né, o Paulo Marques falou, não, vamos fazer assim, é uma coisa boa, vamos correr atrás, e fomos. Eu tenho que agradecer demais o Paulinho da farmácia, que cedeu pra gente lá o espaço. Nossa, foi muito, né, foi muito útil. Ele cedeu o espaço, e a outra conferência de cima que a gente fala, do Paulinho também, Paulinho cedeu os talheres, porque era muito menino. Ajudou também a gente ali, as cozinheiras também, que foram lá das escolas, né, ficaram além do horário lá, trabalhando. Então, quer dizer, e agora eu vou brigar pra quê? Pra que se vire regra do Geng, toda cidade que for, ter essa... Cidade que quiser ser sede, isso, no mínimo, ela isso, tem que oferecer almoço. Porque o que mais foi elogiado nesse Geng, eu peguei, converso muito com as delegações das cidades, foi isso. Sabe? Nossa, o pessoal ficou muito contente. Por quê? Porque você fica mais tranquilo. Na cidade eles tiveram almoço. Então. Porque não tinha. Só o lanche. E não fica caro, sabe? Se cada um ajudar com um pouquinho, não fica caro. O que dá é o que eu falo, né? O que dá é o que vai fazer, que é o trabalho. Você correr atrás de uma coisa, você tem que arrumar um lugar, você tem que, sabe? Você tem que chegar às 7 horas da manhã pra deixar tudo pronto, 11 horas, e o menino não tem horário de almoçar, porque depende do jogo dele. Tem menino almoçando das 11 até 2 horas da tarde. Trabalho tem. Não é que nem eu falei. Nós entrou pra isso. Nós entrou pra trabalhar. Tudo pra trabalhar. Rafael Silva, parabéns, Du, pelo belo trabalho realizado em nossa cidade. Quem está com você no seu dia a dia sabe o quanto você batalha. Grande abraço. Política não é só no falar, e sim no agir. É o que a gente estava falando agora há pouco. E isso, obrigado, você tem feito. E por isso, os meus parabéns. O Rafael Silva está te mandando esse abraço, viu? Abração, obrigadão. Valeu, um abraço aí pro Rafael. Vamos fazer o seguinte agora, 11h38. Antes de ir pro intervalo comercial, já que a gente está no campo de esporte, né? Uma coisa que reclamaram bastante no ano passado, e esse ano até agora, não sei como é que tá essa questão. A gente fala, a gente teve o Genk, teve várias modalidades, né? Teve futsal, vôlei, basquete, xadrez e handball, né? Handball. Fora essas cinco, né? Cinco modalidades, sim, que a gente teve aqui em Guaranésia. Futebol de campo. Eu sei que é o esporte mais popular do Brasil, todas as cidades promovem seus campeonatos, mas o ano passado a gente não promoveu o campeonato municipal. Esse ano, como é que vai ser esse campeonato municipal? Já teve? Vai ter ainda? Você tá por dentro disso? Teve o campeonato municipal de campo. Já teve. Deixa eu até dar os parabéns aqui pra tia Sônia, que ela... Time campeão? Time campeão, né? Que foi o Nova Geração, né? A gente teve 10 times participantes, que nem eu falo, todo mundo elogiou o campeonato, foi um campeonato muito bacana, sabe? Público no último jogo. Presente em todos os jogos. No último jogo, a final, com certeza tinha mais de 1000 pessoas, né? Assistindo a final, né? Uma final muito, muito bacana, por sinal, acabou nos pênaltis, todo mundo envolveu. Acho que foi muito bacana o campeonato de campo. Esse ano? Então, aí vem a minha pergunta, Du, depois a gente tem aí o campeonato municipal com 10 times, a gente vê cidades, por exemplo, igual Muzambinho, que tem um campeonato lá que tem mais de 20 times. Sim. O campeonato amador deles, municipal. Guaxupé também, eu recebo lá as informações do departamento de esporte de Guaxupé, a gente vê que é um campeonato, claro, Guaxupé é bem maior que Guaranés, né? Óbvio. Sim. Que teria mais times, mas também é um número muito grande de times. E Guaranésia, a gente vai ficar sempre restrito a esses aí 8 times. Teve campeonato, acho que já chegou a ter 6 times aqui em Guaranésia, municipal. A gente não dá mais, a gente não vai conseguir ter campeonatos com mais times? Eu acredito que dá. E o que nós temos que fazer é fomentar, né? Fomentar de alguma forma o futebol amador. Eu penso muito isso, sabe? A minha vontade mesmo, o que eu tinha até conversado contigo uma vez, a vontade que eu tinha de criar uma liga. Sim. Né? Só que por conta do custo, é muito difícil ainda a gente criar essa liga de futebol. Mas eu acredito que dá, o que tem que fazer é fomentar e ir trazendo, né? E fazer um trabalho bom desde a base, né? Tem que se ter esse... Porque atletas a gente tem, né? A gente vê, por exemplo, o Pelezinho, o Vaguinho, treinaram quantos meninos aí, né? É. Quer dizer, essa meninada é atleta hoje. Não todos, mas uma grande parte poderia estar jogando no campeonato municipal, né? Então, tem que fazer política de fomentar o esporte, né? Trazer, que nem o que a gente fez, esse campeonato, que foi uma novidade, né? Que eu bati muito nessa tecla, outros bateram também, outros acharam que foi errado, mas a gente teve a coragem de fazer também, que foi não incluir jogadores de fora. Por exemplo, só jogou jogador daqui. E aí o que acontece? Aí você é obrigado a montar a chamar, às vezes, um menino que você não chamaria, às vezes, sabe por quê? Se você pudesse colocar o de fora, você colocaria de fora. E quando você coloca gente de fora, você acaba excluindo muito jogador daqui da cidade. E aí não, quando você coloca só jogador daqui, aí as equipes vai chamando. Então, quer dizer, você começa a trazer aqueles meninos pra dentro do campeonato. É. Sabe, pra conseguir desenvolver eles. E eles, né, amanhã ser donos de time também. Então eu acho eu acho que o campeonato tem que ser feito pensado nisso. Pensado em fomentar. E eu acho que maneiras de fomentar é essa que eu falei, da gente colocar menino daqui, às vezes colocar os meninos mais novos pra já vir, sabe? Trabalhando essa ideia. Ó, o Paulo Adonai, grande Du, irmão, parceiro, quem de fato conhece sabe o quanto é dedicado naquilo que faz, tá dizendo aqui. Ô, Paulo, abraço, ajuda muito nós também. Valeu, Paulo Adonai. Um abraço, Paulo, a gente vai fazer um intervalinho comercial e eu volto em instantes, dando sequência aqui na programação do Expresso, batendo esse papo com o Du, grande estilo, vereador aqui de Guaranésia. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. 11 horas e 46 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, é o seu programa Expresso. Vamos juntos até às 14 horas com a sua participação. Tô batendo papo aqui com Luiz Alberto Silva de Souza, vereador de Guaranésia, mas Luiz Alberto ninguém conhece. Tem que falar do grande Chico, né, Andor? Minha mãe quer até que eu mudo meu nome, quer que eu incluo Du no meu nome. Eu falei, é muito complicado. Tem que falar do grande Chico. O Du tá aqui, o pessoal tá mandando mensagens, do abraços aí. Das irmãs do Paulinho, também pra você, Edu, toda a família aí, mandando esse abraço especial. As irmãs do Paulinho, grande Paulinho, né? Opa, Paulinho joga hoje lá em Ribeirão Preto, mandar um abraço aí pra toda a família dele aí, família muito querida pela gente aí, que tá junto aí desde muito tempo atrás aí. E hoje o Paulinho joga lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo, talvez nós vai lá ainda, vamos ver se dá tempo. Hoje o Paulinho joga em Ribeirão Preto, segunda, né? Pela Série C. Série C, tá na Série C. Felizmente, né? É o Luverdense, hein? Luverdense. Grande Paulinho, né? Um atleta daqueles pra gente tirar realmente chapéu, né? Com certeza. Ô, Du, a gente voltando aqui ao tema político, né? A gente já falou bastante de esporte, vamos voltar aqui à questão política no município. Câmara Municipal de Guaranésia, 1 ano e meio aí de mandato. Como é que tá essa Câmara? Como é que você enxerga essa Câmara? Tá dentro daquilo que você esperava? Precisava trabalhar um pouco mais? Como é que você tá enxergando a Câmara? Porque antes você via de um jeito como cidadão, agora você tá ali no meio, né? Agora você passou pro outro lado, né? Sim. Agora você virou vidraça. Eu acho assim, eu não gosto muito desse termo de passar pro outro lado, não. Eu acho que a gente tá do mesmo lado, pelo menos quem tem essa visão de realmente de ajudar, realmente de sabe, de melhorar, né? A nossa cidade, melhorar a vida do cidadão comum, eu acho que tá sempre do mesmo lado. Eu acho que uma das minhas metas como político é quebrar um pouco essa distância, essa distância de político e munícipe. Eu acho que política é para todo mundo. Eu acho que a gente confunde um pouco, né? A palavra política, ela é o contrário daquela pessoa que olha só para ela, que olha só para o umbigo dela, que não sabe que tudo que ela faz é em prol dela e esquece os outros. Política é qualquer ato que você fazer em prol de mais pessoas, em prol coletivo. A coletividade. Isso, a coletividade. Então eu quero quebrar um pouco esse paradigma, né? O fato que a gente entrou, a política partidária, aí sim, aí é um jeito de fazer política. Mas a política em si é tudo que engloba o que você faz em prol de mais pessoas. Contra mais pessoas também, tudo que você, todo ato é político, eu penso. As ações que você fez durante, por exemplo, a manifestação dos caminhoneiros, sim, é uma prova disso, desse lado político? É, porque é político. É lógico. Você tem que usar do que você tem para fazer, só que é até, não sei, eu me via ali, sabe, fazendo aquelas ações ali como munícipe, sabe assim? Eu acho que o que eu fiz ali foi como cidadão. Nenhum ato que eu fiz ali foi, a não ser às vezes, tipo assim, um contato que a gente consegue direto com, mais fácil, vamos dizer assim, por ser vereador, mais fácil com o secretário, quando solicitação de algum líder deles lá, queria falar, ou com o Laércio mesmo. Uma outra coisa, mas a maior parte foi como cidadão comum. Eu me via dessa forma. E todo mundo pode fazer, né? O que a gente fez, todo mundo pode fazer. Não é, eu não vejo como todos, nada demais. Nem todos fazem, né? Eu tenho até uma coisa que eu fiquei até triste, sabe, o Antônio Cláudio? E eu não pensei em falar, pensei em não falar, mas eu vou acabar falando que... Fale, eu fiquei favor. Triste, porque teve, a gente levava sopa lá, né, de noite. E aí teve comentários de pessoas que falaram que nós que estávamos fazendo esse trabalho, estávamos usando de politicagem para ir lá fazer, né, tipo assim, se aproveitando de uma situação para poder fazer política e isso e aquilo outro. E aí teve uma coisa que foi até engraçada, que esses comentários vieram no sábado à noite, eu fiquei triste, mas continuamos fazendo. E no domingo a gente não levou, nós não levamos a sopa lá no domingo. Foi um dos dias que a gente não levou. E aí, na segunda-feira, eu encontrei com o pessoal lá que falou. Na segunda-feira de manhã, eu fui lá, o pessoal falou: ô, rapaz, vocês não vieram hoje, né? Ficou sentado aqui, ó. Esperando a sopa, rapaz. Falou pra nós, né? Comeu umas bolachas aí, fomos dormir achando que vocês vinham. Então, quer dizer, que eu penso? Por exemplo, se a pessoa, no mínimo, tem que fazer é fazer. Ó, tá criticando o cara? Não, ó. Não aparece, não. Ó, não faz, não. Deixa o teu pessoal aí, porque nós vai fazer. Vai lá, põe uma máscara na cara, vai lá, entrega a sopa pro cara e... Sabe? Mas por quê? A pessoa não fez, e criticou a gente que tava fazendo. Você quer dizer, aí você vê que, ué... Tipo assim, é pessoa que não faz por não fazer e não gosta de ver o outro fazendo. Sentar no próprio rabo e criticar os outros é muito fácil. Então, é muito fácil. Ô, Du, mas o que você achou dessa manifestação toda? Você acha que isso vai surtir efeito nas eleições de outubro? O que vai mudar no país depois dessa manifestação? Além de tudo que a gente está tendo agora de preços lá em cima e tudo mais. Eu acredito que uma vantagem que teve, assim, né? Uma vantagem física, vamos dizer, da coisa, é o Pedro Parente sair da frente da Petrobras. Eu acho que isso aí já é uma vitória imensa, porque o Pedro Parente esteve nas piores fases do país, ele estava lá comandando alguma coisa. Então eu acho que só do fato do Pedro Parente sair já quer dizer que, sabe, surgiu algum efeito, por menor que seja, surgiu. E eu penso também que tudo leva a conscientizar algumas pessoas, sim, como eu dizia, algumas pessoas não, mas tudo leva a um pensamento, quer dizer, e nós, como povo, estamos entendendo a cada dia que é a gente que faz andar o país. Eu penso muito isso. Uma coisa, então, a gente teve essa manifestação dos caminhoneiros aí, caminhoneiros parados aqui nesse trecho nosso aqui, no Brasil todo, mas vamos pegar nosso trecho aqui, sei lá, 300 caminhões, 400 caminhões mais ou menos. 400 na região. 400 caminhões, né? Pegando aqui o trecho todo, Tapiratiba, Muzambinho, esses trechos. Muita gente envolvida, muita gente ajudando. Agora a gente teve, acho que foi quinta ou quarta-feira, uma manifestação dos professores. Lá em Guajupé. 30 professores no máximo, e cadê o povo para ajudar? Então, os professores? Tem que ter também. Eu até conversei com vários professores pela internet nessa questão, que eu falo, né? Os caminhoneiros movimenta o país, mas quem desenvolve o país é os professores. E o povo não enxergou isso. Não enxerga. Não, eu acho que é assim, porque fica mais visível, né? A verdade é essa, quando você faz uma greve do... Fica mais visível. Eu acho que o melhor jeito de você desenvolver uma nação é você valorizar o professor. Não tem outro jeito. Até porque, na minha visão, quem é professor tá ali por amor, não tem outra. A gente fala isso, é meio que chovendo molhado. Todo mundo sabe disso, você já faz aí 50, eu tenho 40 e poucos anos, então já faz, desde quando eu comecei a ter consciência de política, sei lá, faz 30 anos, e sim, há 30 anos eu tô ouvindo isso, precisamos de investir na educação, e não se investe em educação, porque para investir na educação tem que investir no professor, né? Com certeza. Professores são cada vez menos valorizados. E, por exemplo, essa questão da greve, né? O governo que não paga os professores, é um absurdo, e a gente não vê a população se manifestar a favor dos professores. Quando tem greve dos professores, você vê, pelo contrário, a população ir contra os professores porque os filhos estão sem aula, né? Precisa de ter aula, o meu filho não pode ficar em casa, não tem quem deixar meu filho. Sim. A gente fica num ponto ali do que a gente não, Eu francamente não consigo entender. É, eu falo assim, falando de mim, por exemplo, eu fiz mais ou menos o que eu fiz na que foi, assim, a gente expôs ideias, né, tem muita gente que segue a gente, que acompanha, expôs ideia, expôs a indignação, né, do que é você atrasar o salário que nem eu coloquei uma frase minha na internet, que eu coloquei, você atrasar um salário de um professor, você feria a nação inteira, eu penso, né, dessa forma. E é o mínimo que tem que ter, né? É o mínimo que tem que ter. A gente não fala nem do desenvolvimento estrutural da coisa. Eu penso que tem que se investir na pessoa. Porque, como eu disse, eu acho que um professor não tá ali por dinheiro. Não tem dinheiro que paga um rapaz dar uma aula na sexta série. É, o governo 40 agora alunos, distribuiu não sei quantos ônibus aí para várias cidades, inclusive Guaranés ganhou um ônibus. Sim. E dinheiro para pagar os professores, né? Tem então, certas coisas que tem que rever, entender, né? Tem que rever tem que rever como que está sendo o gasto, né? Tem que rever como que está sendo o gasto, se realmente tá sendo de né? Se está chegando aonde precisa chegar. Bem complicado isso daí, mas a gente, acho que o povo tinha que acordar um pouquinho mais e apoiar mais os professores nessa luta aí deles. Com certeza. Que não é deles, não, é de todos nós e do futuro da nação. Eu sei que é chovendo molhado falar isso, mas a gente tem que falar, tem que sabe falar. Na hora o povo acorda. Ô, Du, e aqui em Guaranésia, questão da Câmara, você já falou, questão do Executivo. Você acha que o Laércio está fazendo um bom mandato, tem cumprido tudo aquilo que ele prometeu? Felipe teve aqui, falou que tem algumas coisas aí para o futuro, né? Algumas multas, algumas cobranças que podem chegar e atrapalhar um pouquinho essa administração, né? Que tem que se olhar aí com cuidado para esse futuro. Mas a maioria dos vereadores que estão vindo aqui, eu só ouço elogios a respeito do Executivo. Até fiquei até preocupado com isso e até questionei o Felipe, né, a respeito disso, que todos os vereadores elogiam. Será que tem alguém que fala, tipo, o pessoal reclama que não tem ninguém que fala pro Neymar, ô Neymar, vamos acordar aí? Parece ter a mesma coisa, só elogios, não tem quem critique o governo do Laércio? Tem. E lá eu falo muito isso, né? Às vezes a gente tem que entender que a hora de crítica, e o Laércio ouve muito isso. Às vezes aqui na rádio, você sabe, não adianta ser demagogo. As pessoas ficam meio ressabiado de falar alguma coisa, de entender. Mal por quê? Porque você resolve o problema mesmo, vamos ser bem sinceros, a gente resolve o problema sentado na mesa dele. Sim. Entendeu? Com ele, com o secretário. Eu digo isso, é muito difícil você resolver um problema postando ele no Facebook, sabe? Ah, tá ali, é muito difícil você resolver um problema, até por telefone, eu mesmo. Se você quer resolver, você tem que sentar com ele lá e analisar. Então, o Laércio tem as dificuldades que até eu penso muito isso, né? Se a gente analisar o não sei exatamente os números, por exemplo, na gestão do João Carlos passado, nenhum secretário começou e terminou, né, os dois mandados deles. Eu não sei se tem. Eu acho que não. Então, quer dizer, aí, e do Laércio, ele do se começaram também, já trocou alguns. Quer dizer, daí você vê a dificuldade que é, sabe, assim, de você, sabe, desenvolver, porque é complicado, é que nem eu falei, a cobrança é enorme, é muita cobrança, sabe? E só que o Laércio fala isso, não, nós entrou pra isso, nós entrou sabendo que ia ter essa cobrança, né? Nem ele é muito corajoso, até essa questão que você falou dessas multas que pode vir aqui. Ué, para um prefeito chegar e falar, não, eu vou encarar isso, vamos tentar resolver a coisa, que poderia deixar passar por debaixo do pano do mandato dele e largar para o próximo. Mas não, ele foi atrás e falou, não, o que é o problema? Vamos com a questão da SIC, é uma das questões. Ele falou, não, vamos lá, foi lá, já foi várias vezes lá na SIC tentar negociar, tentar ver como é que pode ser feito. Já tem uma parte jurídica mexendo para ver por quê. Porque ele fez o que está acontecendo a nível nacional, que muita gente fala de ah, nossa senhora, tá tendo muita corrupção. Não, agora acendeu a luz, agora que vai tá vendo a corrupção. Mas pô, sempre teve, vamos dizer assim. E o Laércio, ele é muito corajoso. Eu falo muito isso, ele é muito corajoso. Ele falou, não, qual que é o problema aqui? Vamos tentar ver. Claro que ele tem as dificuldades deles em todas as áreas, e sempre vai ter essa dificuldade, que o serviço público nunca acaba. Só que eu uma coisa eu falo com clareza, às vezes você vai ficar até meio assim de a gente estar elogiando muito ele, mas eu com um ano que eu tava lá, eu descobri por que ele foi o melhor secretário que a gente já teve na cidade. A hora que você entra no gabinete dele, ele tá buscando, ele tá, sabe, você não vê ele, sabe, assim, de conversinha aqui, ali. Não vou ficar assim de vocês elogiarem ele, não, pode elogiar. Não, então, mas eu falo, você me conhece muito bem, né, vem aqui faz uns 10 anos que a gente participa do programa, então eu não ia falar isso se não fosse o que eu visse. Eu vejo muito isso, sabe, a hora que você vai lá, ele tá buscando, ele tá, sabe, ele tá sempre preocupado, ele sempre quer acelerar as coisas, sabe, então isso, por ele querer acelerar também, causa também uma ansiedade na população, sabe, quer dizer, por exemplo, essa questão dos prédios, por exemplo, ele poderia, sabe, vir trabalhando quietinho, sabe, vamos ver, não, mas lá no começo, não, já vamos lá atrás, vamos ver, logo nos primeiros 3 meses já tava o pessoal já falando nisso. Quer dizer, isso tem que ter coragem também para falar, porque ele sabe depois da pressão que vem, né? Por conta disso. E acerca das dificuldades, tem mesmo. Sempre vai ter, né, essas dificuldades. Só que ele tem uma vantagem muito grande, que aí puxando um pouco também pro lado dos vereadores, de quem os rodeia também, que nós estamos muito imbuídos em buscar emenda para suprir, sabe assim, para ajudar. Tipo assim, a Câmara está muito atuante nesse quesito. E até acho que eu até vi você falar na última entrevista que você falou, se eu não me engano, que tem, veio já quase 2 milhões. Mais de, acho que foi não sei se foi com o Felipe ou foi na entrevista anterior. É na reunião da Câmara, lá vocês citaram, né? A gente foi somando mais de 1.400.000 reais. Mais de 1.400.000 reais. Então, isso aí num dentro de um orçamento municipal, isso aí ajuda demais. Muito. Então, quer dizer, então é com isso que ele... Foi na entrevista, sabe, com o Narciso Ferreira. Narciso Ferreira, isso. Abração pro Narciso. Isso. Então, com isso, você vai conseguindo, né, fazer os, sabe, acudir aqui, acudir ali, e trabalho, né, e trabalho. Não tem muito não tem muito segredo, não. É trabalhar. É isso. É trabalhar. Du, queria agradecer muito a presença aqui no programa. Você citou o Narciso Ferreira, não posso deixar de mandar um abraço pro Narciso Ferreira, o vereador da mudança. Ô, vereador, eu ouvi isso aí também, vereador. Mandar um abraço também pros outros vereadores lá também, que com certeza estão ouvindo, eles sempre ouvem aí o seu programa. É, um abraço aí para todos os vereadores. Na semana que vem a gente recebe o doutor Donizete aqui. Du, queria agradecer muito. Opa, eu que agradeço. A tua presença. Quando eu falo essa questão, que eu vejo muito os vereadores elogiando o Laércio, tem um motivo de preocupação, que eu acho que tem que haver a crítica, né? Porque com a crítica que a gente cresce, a gente só elogia, agora você acha que tá tudo bem e não é assim. Não, né? Eu vejo muito. E ele tem muito essa ciência. O Laércio tem muito essa ciência, sabe? O Laércio escuta muito, eu tenho isso aí, eu posso falar com propriedade, eu sei que ele escuta. Eu vejo muito disso também na Cristina da Saúde. Sim, tá louco. A Cristina também não tem o que... A Cristina também escuta muito. E ela... E ela... A gente fala, ela tenta resolver a situação. Claro que nem sempre consegue, né? Então, e ela incorpora, isso que eu acho muito bom. Ela incorpora o problema do outro também. Ela vai... Ontem ela tava, nós tava entregando uma SPIN que o MD em Madeira mandou agora pra Prata pra transportar paciente, né? E ela tava ontem lá com a gente na Pratinha também. Sabe, um carro que vai ser de grande utilidade também pro pessoal da Prata, assim como foi entregue em Guaranésia também, através de emenda a deputado. E ela tá sempre presente, tá sempre discutindo, tá sempre, sabe, buscando. Por quê? Por conta, eu acho, muito do... O Laércio faz o secretário ser assim. Você pode ver que os secretários são muito envolvidos com as causas. Por quê? Porque o Laércio, ele faz questão de tá ali, né? O Laércio tava com o Laércio também na Prata ontem, né? Nessa questão do transporte, exemplo, né? Então. Obrigado pela participação, viu, meu amigo? Boa, Antônio Claudio, eu que agradeço e só chamar que a gente vem a hora que. Sei disso. Obrigado. Vamos fazer um intervalo comercial e a gente segue daqui a pouquinho o programa Expresso. Lembrando que hoje tem boné lá do Olimpia Eventos no final do programa, viu? É só você mandar o seu nome aqui pra gente no 991248325 ou no 991994662. Tem boné do Olimpia Eventos no final do programa. A gente vai sortear entre os ouvintes que participarem e colocarem o nome na mensagem e dizer o nome de um dos parceiros, de um dos patrocinadores do programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze,